Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 293. Eu sou Jair Viana e nós vamos comentar essa semana de 0 pontos, fora a vergonha, né? Porque nós perdemos de 4 a 0 por Fortaleza, e pior do que perder de 4 a 0 para Fortaleza é perder de meio a 0 para Cachorrada. Ou seja, semana sem nenhum aproveitamento. Estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou pedir a ele, Lucas Deleucas, dê sua boa noite. Boa noite, como se não bastasse essa vergonha durante a semana e os problemas que a gente teve de perder dois jogos, tomar cinco gols, não fazer nenhum. Foi uma semana de catastrófica em todos os âmbitos. Então, no feminino, sub-20, futsal. Então, acho que foi uma semana sombria e catastrófica para o América mesmo. Não teve jeito. Ontem eu fiquei puto que eu perdi para a Cachorrada 2 vezes. Uma vez com o América e uma vez com o Brasil. E no domingo nós perdemos no feminino ainda. Né? Afinal de contas, a Argentina é a Cachorrada da América do Sul, né? É aquele time que se acha e tal. Então, perdemos aí 2 jogos em seguida. Está aqui com a gente também Felipe Deleucas. Felipe, dê seu boa noite. Não, deu ruim. Então, Ah, vou boa noite, apresentar. Jairo. Boa noite, Jairo. Eu tô beleza. Minha internet não tá legal. Tá com a gente aí o homem, a lenda, o mito, que já vai aí dar o seu boa noite e já vai emendar no resumo, que logo, logo terá uma vinheta. Não tem vinheta hoje? Não tem, cara, não deu tempo de fazer. O Felipe só fez ela tem um mês, é realmente falta de tempo. Boa noite, galera. Como o pessoal aí já falou, semana péssima em todos os aspectos. Tivemos apenas uma notícia aí que, não sei se é boa, a gente trouxe o Berrio. Resta saber que Berrio que é esse, né? Vamos ver quem que é. Mas, enfim, a gente veio de 4 jogos sem perder, 2 empates e 2 vitórias, e aí fomos jogar contra o Fortaleza lá. Mancini repetiu a escalação sem grandes surpresas, e parece que o time entrou morto. Parece que o pessoal até brincou que o time sentiu a viagem. Porra, velho, sentir viagem? Jogador de futebol, difícil. O time não correspondeu em momento algum. Nós tomamos, seguramos bem o primeiro tempo contra eles, mas assim, sem oferecer perigo. Aquele jogo do Mancini, né? Que é segurar o máximo possível e tentar matar o jogo. Mas, para nossa infelicidade e felicidade do Fortaleza, nós temos na zaga Anderson. Que bicho! O Anderson está fazendo a gente sentir saudade de um Swellington da vida. De tão ruim que o Anderson é. O Anderson não é zagueiro para a Série A. E o que me deixa mais puto com a situação é saber que um cara igual esse, um profissional igual esse, pelo que nos contaram, pelo que a gente ouviu falar, e eu acredito que não seja mentira do pessoal, esse cara tentou até jogar o carro em cima dos jogadores, em cima dos torcedores do América, que foram lá fazer um protesto os mais pacíficos possíveis. Óbvio que o pessoal se exalta e tal, mas assim, a forma de palavras e tal, nada de agressão. Eu já tive em alguns protestos e posso falar que assim, é totalmente pacífico até onde dá. Se eu sou diretor do América, eu encerraria o contrato desse cara na hora, pelo isso que ele fez, e depois do que ele fez contra o Fortaleza, aí que ia pro saco mesmo. Tomamos um gol no final do jogo, no final do primeiro tempo, que parece que deu um banho de água fria, né, na verdade, na gente. O time no segundo tempo entrou totalmente perdido, totalmente desmotivado, o negócio acachapante, os 4-0. O Fortaleza no segundo tempo fez 3, mas podia ter feito 6, 7, fácil, fácil, fácil. O Ceará não quis, o Fortaleza não quis nos maltratar mais, vamos dizer assim. Acabou que tomamos 4-0, numa das piores partidas do América no ano. E viemos para o jogo, o que para a grande parte da torcida do América é considerado um dos jogos mais importantes aí do ano e da nossa história, que é jogar contra o Atlético Mineiro, famosa cachorrada. É o time deles. Veio com alguns desfalques e a gente, o Wagner Mancini, nos surpreendeu com uma escalação totalmente diferente, promovendo a entrada de um menino na zaga, Zé Vitor, que tem porte de zagueiro, muito alto, muito forte. Entrou com Alan Ruschel, que é difícil, porque se não entra Alan Ruschel, entra João Paulo. Lucas Lima parece que foi esquecido. E aí entrou com Bruno Nazário. Que bicho, não está justificando por que que veio, não está justificando ter a camisa 10 do América. E no ataque, Carlos Alberto, que jogou, fez uma baita partida, praticamente sozinho ali na frente, e o Ribamar. Só que aos menos de 5 minutos de jogo, o Ribamar sentiu uma dor na coxa, provavelmente um estiramento, a gente tem que torcer para não ser grave. A gente vai discutir isso aqui no programa também, o que eu vou falar aqui, porque, por incrível que pareça, a gente tem que torcer para o Ribamar recuperar rápido, porque o Ribamar faz falta. Olha como é que é o planejamento de elenco nosso foi falho esse ano. Ribamar faz falta. No lugar do Ribamar entrou o Rodolfo, que eu acho que foi jogador de uma temporada só, nos ajudou ano passado, sou grato a ele. Mas esse ano o cara entra com cabeça baixa, o cara não chuta gol, o cara não se posiciona, o cara entra de centroavante, só vai para as beiradas, parece que ele tem medo de ficar dentro da área e ser o cara que vai colocar a bola para dentro da casinha. E outra mudança foi a entrada do Juninho também, que para mim não justifica o Juninho estar jogando no América. O Juninho não dá nada para o América, ele é um jogador limitado e que joga do meio para frente, sendo que a posição de origem dele é do meio para trás, então, assim, extremamente limitado, mas enfim. E fizemos até um bom primeiro tempo. Nosso primeiro tempo foi bom, mas a gente não tinha poder de finalização. Não tinha um cara dentro da área. O Atlético perdido em campo, o América soube neutralizar muito bem as peças do Cuca, mas a gente não transformou isso em gols. O que está se tornando uma sina nossa, né? A gente joga bem, mas não consegue colocar a bola dentro da casinha. Veio o segundo tempo, o América voltou pior. Parece que o América está sentindo cansaço. É óbvio, o time é mais velho e tudo, mas enfim. O Mancini não mexe, ele demora um pouco a mexer. O Cuca já mexeu, já colocou o Hulk e o outro menino lá, que não tem a menor ideia como é que chama, e nem me interessa saber o nome daquelas bostas lá. Mas, aos 20 e poucos minutos, a nossa defesa bateu cabeça novamente. Se você olhar o replay, o Zé Vitor está perdido, ele está marcando da bola, ele vê um outro passando correndo, ele vai para marcar o outro, deixa o cara da bola, enfim, uma bateção de cabeça. O Rucho não marca absolutamente ninguém, e aí gol deles. Aí a gente acaba mais perdido que tudo. Mancini faz umas substituições, tira o Rodolfo, é um negócio muito doido. Rodolfo entrou e saiu do jogo sem passar batida. A gente só lembrou que o Rodolfo estava em campo na hora que ele entrou e saiu. Depois que o Rodolfo saiu, entrou o menino lá, o Fabrício Daniel. Parece que pelo menos ele fica dentro da área. Não vou te falar que é a solução, mas pelo menos é um centroavante, é o que a gente está precisando, que o Rodolfo não dá. E aí, mais pro final do jogo, ele fez umas substituições, uns negócios muito aleatórios, colocando a gente perdendo, ele coloca o Anderson. Não sei, será que. Talvez ele pensou o seguinte: não, o Anderson não é bom zagueiro, talvez ele seja bom atacante. O Atlético jogou com resultado, a gente não ofereceu perigo para eles. Não me lembro, segundo tempo, uma chance da gente, clara. E foi isso. A gente, uma semana para aprender. Para o Mancini aprender, e agora a gente precisa ganhar do Sport lá. O jogo segunda-feira a gente precisa ganhar de qualquer jeito, cara, porque o trem tá passando. É isso aí. Felipe, tá conseguindo nos ouvir? Agora sim. Então, dê seu boa noite E já comente aí o resumo do Thales sobre os jogos aí. Boa noite. Infelizmente eu não consegui escutar o resumo dos detalhes, mas só o finalzinho, né? E bem, bem pontual mesmo essa fala dele sobre o Rodolfo, né? Acho que cada jogo que passa ele se mostra menos apto, né, a jogar uma Série A e bastante e nada apto a jogar de centroavante. E isso eu achei até interessante a entrevista do Mancini depois. Falando disso, que ele colocou que a ideia era que o Carlos Alberto e o Ribamar jogassem próximos, de dois jogadores que jogassem próximos, né, brigando com os zagueiros dele. E ele fala que o Rodolfo entrou e jogou longe, ele ficou jogando mais pelo lateral do que onde era para ele jogar, ou seja, ele realmente é um jogador de burro até para cumprir as recomendações táticas do treinador, né? Isso acho que com a chegada do Berril e do Fabrício Bruno, que parece que nenhum dos dois é um centroavante. Fabrício Bruno, Pela esse é o nome. Fabrício Daniel, o Fabrício Daniel, Fabrício, esses nomes confusos aí Manuel, de Fabrício Daniel, Fabrício Bruno, Fabrício é um Daniel. Fabrício, Isso. Fabrício Daniel. Ele, por mais que ele não seja exatamente um centroavante de origem, né? Ele é mais alto e aparentemente cumpre melhor função, né? Porque ele entrou e jogou realmente entre os zagueiros, buscou o drible, tentou, né? É uma coisa que falta pro Rodolfo, né? Então, eu acho que com a chegada tanto do Berril quanto do Fabrício, o Rodolfo tende a perder cada vez mais espaço no elenco, né? Porque ele se mostra cada vez mais inapto, né, a fazer o que ele tem que fazer, né? Fica cada vez mais claro que ele já não era um centroavante lá muito bom para uma Série B, para uma Série A ele realmente não tem chance, não tem nível nenhum. Mas eu não vou, eu vou colocar aqui uma questão. Antes de falar dos jogadores, eu vou falar do esquema, gente. Eu não gostei da mexida do Mancini, achei a escalação dele coisa de maluco. Entrou com 3-5-2 sem treinar. O time teve um treino, que foi a sexta-feira, porque o jogo foi quarta, eles chegaram na quinta, treinaram na sexta e sábado foi concentração. E aí, ele me monta um 3-5-2. Não bastasse um 3-5-2, ele monta o 3 dos zagueiros, com três zagueiros que nunca jogaram juntos, sendo que um dos três zagueiros nunca jogou no profissional, certo? E aí, você quer. Aí não vou defender, não, claro que não. Mas é só para ilustrar o que o Felipe falou sobre o tanto que o Rodolfo ficou perdido. Ele não entendeu o esquema e vamos conversar que não dá para trocar de esquema de jogo com um treino, não, cara. Isso é coisa de maluco. Eu coloquei em alguns grupos que, para mim, o Mancini, ele jogou a água do banho do menino junto com o menino, fora. Entendeu? No meu entender, houve alguma evolução, sim, nos dois jogos anteriores. O jogo com o Fortaleza foi um ponto fora da curva que eu não sei explicar o que foi aquilo. Entendeu? Não sei explicar, sinceramente, o que foi o jogo com Fortaleza. Mas uma Segundo tempo, na mudança. verdade, né, Jair? Pois é, entendeu? Segundo tempo contra o Fortaleza. Na verdade, foi. Primeiro tempo foi equilibrado, até os 46 do segundo tempo. Pois é, então. Eu acho que eu não consigo entender o que aconteceu naquele jogo do Fortaleza, mas para mim não é motivo de julgar todo um trabalho fora. E, sabe, para mim, o que ficou aparecendo é que o Mancini falou assim: quer saber? Eu vou mostrar para essa diretoria aqui o tanto que não dá para escalar, o tanto que nosso elenco é ruim. E aí faz essa maluquice, cara, porque não, assim, ó, Alan Ruschel, Juninho, vamos conversar. O Ribamar machuca, volta Rodolfo. Porra! Você entendeu? Então, eu não entendi o que aconteceu ali, eu não entendi o que que o Mancini quis fazer com essa escalação maluca que ele arrumou, sabe? E principalmente num clássico, sabe? Num clássico é um negócio. O Zé Ricardo fora. Não acho que o Zé Ricardo fez partidas tão ruins assim para sair do time. Em E se clássico, for. sim, né? Em Não, tudo clássico, bem, sim. cara, você pode Clássico, sim. discutir isso, né? Clássico, sim. Mas o Mancini, ele falou que não sabe nem do tabu, vai saber do histórico do Zé em clássico? É claro que ele não sabia. Entendeu? É muito embora esse papo de que eu não sei do tabu, isso para mim é conversa fiada, tá? Depois eu queria que vocês comentassem. É claro que ele sabia, tá? E a primeira coisa que ele, como o Marcão colocou no blog dele lá hoje, a primeira coisa que ele falaria sobre quebra, se ele tivesse ganho, era sobre a quebra do tabu. Então, assim, isso para mim é conversa fiada. O que que vocês acham dessa escalação inicial? O que que vocês acham que o Mancini quis fazer ali? Eu lá, assim, um chute. Até pela entrevista dele depois, meio que dizendo que esse deve ser o sistema que ele deve jogar nos próximos jogos, com três zagueiros. Eu imagino que ele no começo deva ter, ainda que ele não deva, ele pode ter feito algumas atividades em treino, testando essa opção, essa variação tática. Quero pensar que ele não é tão louco assim, tenha feito isso e sentiu confiança. E quanto ao Atlético, que é um time que também joga com três zagueiros, ele falou: ah, vou testar os três zagueiros aqui, até para dar uma espelhada, e acho que vai funcionar. É, até porque, por mais que a gente tenha ganho, tanto o jogo contra o Bahia quanto contra o Santos, né? Era um bebê meio feio ali, né? Porque com o Toscano no meio-campo, o Rodolfo fazendo a ponta, o Felipe Augusto, são jogadores que realmente deu certo, ganhamos os dois jogos. Apesar disso, né? E aí, como contra o Fortaleza, o negócio desandou total, e aí, desandou total, você pega falhas defensivas muito graves, assim, do Anderson, tanto que foi ele que saiu, né? É, para colocar Saiu, o mas Zé voltou, Vitor. né? É, mas aí ele fala que o Zé Vitor não aguentou, né? Que ele ficou, que ele pregou ali, e a troca foi por conta disso. Até porque, ó, Então bota o Lucas Calpo, pô. não, o que eu teria feito, na verdade, era colocar ali o meio-campo, tipo, colocasse o Zé Ricardo, por exemplo, para liberar mais o valor, colocasse o Gustavinho, né, até para ter essa opção ofensiva Sabino nem no melhor. banco. Do que o Giovani também não foi pro banco, é, né, um jogador que entrou nos últimos jogos, então, tipo assim, ele resolveu mexer geral. E até eu acho, sinceramente, eu acho que se o Ribamar não sai machucado, a gente vira o primeiro tempo ganhando, porque meio que surpreendeu o Cuca, surpreendeu todo mundo, né? Até a gente. E meio que funcionou, assim, mais ou menos. O time conseguiu criar, o Atlético não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. A melhor chance dele de ataque foi o desvio lá do Zé Vitor, né? E a gente teve chance, né? O problema é que com o Ribamar saindo com ali 2, 3 minutos e entrando o Rodolfo. Aí fudeu o esquema todo, porque entra o Rodolfo, ao invés de jogar lá brigando com os zagueiros, igual o Ribamar, tá, começou fazendo, até sofreu falta, meio que brigando com o Igor Rabelo ali no começo. O Rodolfo começa a lateralizar o jogo dele, e acho que o mais sintomático é um lance que o Eduardo tem a bola e ninguém chega nele, e ele tá querendo cruzar a bola para a área, mas o Rodolfo não tá lá, não tem ninguém na área, então ele fica lá assim, tipo assim, falando assim: vai alguém, caralho, que eu tô aqui em condição de cruzar e não tem ninguém. E aí, depois de uns vários, quase um minuto, aí o Rodolfo finalmente entra na área, ele cruza, e aí a zaga do Atlético corta com muita facilidade, porque o Rodolfo realmente não tem nem caguete, não sabe, não é muito bom no jogo aéreo, não é muito a dele, né? Então, assim, mostra um pouco como deu errado por conta dessa troca, né? E aí, acho que eu teria colocado ali, teria o Fabrício, né, Daniel. Ao que pensa que ele deve ter pesado, esse sim, teve um treino inteiro, um só com o elenco inteiro, né? Então, para ele ia ser mais difícil. Mas, como o Rodolfo, eu teria arriscado, porque antes um cara que não está entrosado, mas sabe pelo menos fazer o que eu peço, do que um cara que está entrosado, mas não consegue fazer o que é para fazer, né? Então, desconfio que é capaz dele colocar no esquema com três zagueiros mais vezes. Eu só não entendo o que, para mim, a maior aberração da escalação foi o Juninho, porque ele matou duas coisas. Ele matou o Juninho Valor, teve que começar a ficar mais atrás, porque o Juninho não é exatamente um volante de muita marcação, então o Juninho Valor chegou menos à frente. E aí, exatamente por conta disso, o Juninho chegou mais à frente. E aí, o Juninho, ofensivamente, a gente conhece o que ele faz, né? Não consegue agregar muita coisa, e aí a gente perdeu Sem criatividade. comentário. E aí, faltou. Essa foi a pior troca. Tirar o Zé Ricardo. Ao que pese que o Zé Ricardo, com o Mancini, não vem jogando no nível que ele jogava com o Lisca, ele regrediu um pouquinho, porque o esquema é um pouco diferente para ele. O Juninho matou ainda o Juninho Valor. E aí arrebentou um pouco com o esquema. Eu acho que teria sido mais interessante ter o. Que fosse o Zé Ricardo deixar o Juninho à frente, ou se quisesse trocar, arriscasse ali com o Gustavinho, por exemplo. Aí você vai ter um jogador que consegue armar um pouco melhor, né? E aí você podia segurar o valor, mas com um jogador que vai agregar coisas ofensivas, né? Mas Eu sim. até gosto, cara, de uma formação com três zagueiros. Eu acho que uma formação com três zagueiros para a gente jogar a Série A, treinada e bem treinada, vale a pena. O que eu acho maluquice é fazer isso com treino, sabe? Eu acho que, sabe, parece alguma mensagem. Lucas, você concorda com isso aí? O que você pensa dessa mudança aí? Até quando o Felipe estava falando do Juninho no ataque, é triste às vezes quando a bola pega com o Juninho na linha de fundo, a gente sabe que ou ele vai cruzar errado ou vai tentar uma jogada totalmente ineficiente, né? Eu acho que o Mancini ainda não teve uma semana para poder trabalhar cheio com o time. Então, acho que a percepção que ele tem do que os jogadores eles são capazes de fazer, eu acho pouco provável que o Mancini, antes de assinar com a gente, com certeza via todos os jogos, entendia que exatamente cada jogador era capaz. Então ele tá tendo uma visão meio que sem preconceito do que ele já sabe, que a gente sabe que o Juninho é capaz de produzir ou não, ou outros atletas também. Tanto que ele entrou com o menino da base que eu acho que a gente nem tinha perspectiva que pudesse entrar, né? Então eu acho que essa vai ser a primeira semana que ele vai ter de trabalho completo, inclusive até com o dia a mais, né? Que se eu não me engano, nosso jogo agora é na segunda, né? Sim. Contra o Sport. Então, acho que nessa semana ele vai poder, aí sim, poder entender melhor o que cada atleta é 100% capaz de produzir, de acordo com o que ele foi estabelecer ali, em termos de posicionamento para cada um. Eu acho também que ele tentou dar um choque assim, depois de uma derrota de 4-0, ele tentou dar um choque no elenco, tipo assim, de fazer uma mudança mais radical, que ele deve ter achado com certeza inadmissível a gente tomar 4 gols do Fortaleza. E eu sinto que pelo menos ele está confiando mais no Carlos Alberto, que é um ponto positivo, por ser 10 centímetros que ele tivesse uma posição diferente ali, a gente teria feito já um gol em clássico, né, um menino da base. Então, acho que ele está vendo que é um moleque que é capaz de entrar nesse time no decorrer do jogo também, com velocidade. Então, assim, eu acho que ele tomou decisões equivocadas contra o Atlético, com certeza. Só que eu acho que ele está tentando, como ele entrou numa situação de jogos quarta e domingo, ele está meio que tentando trocar o pneu com o carro andando e com as peças que ele tem, tentando colocar alguma coisa, só que a gente entende como decisões equivocadas, né? Essa semana ele vai ter a semana completa de trabalho. Então ele vai poder ver, vai poder testar os táticas que ele quer, se é de fato entrar com uma espécie de 3-5-2, se é voltar para o esquema de antes com algumas movimentações, se é tentar recuperar, por exemplo, Bruno Nazário, que foi muito mal contra o Atlético, por exemplo. Então acho que vai ser uma semana que ele vai ter condições para isso, mas de fato, sim, são decisões, que ele tomou que foram equivocadas. Não sei se foi exatamente por conta disso que a gente perdeu. Acho que também teve o azar do Ribamar machucar com poucos minutos de jogo, né? Teve a ineficiência que aí, por enquanto ainda faltam peças mesmo, né? Que está tentando colocar outras pessoas, mas assim, ele está sem o nosso sem o nosso principal jogador de ataque, que é o Ademir. Então isso aí num jogo contra o Atlético, por exemplo, que a gente não vai ter tantas oportunidades. No primeiro tempo a gente teve até bastante, mas faltou qualidade individual para a gente conseguir fazer um gol no primeiro tempo. Então, não sei se a derrota foi. Eu entendo que ele errou, mas eu não acho que a derrota foi culpa dele necessariamente. Eu acho que foi incompetência dos jogadores. Ele até falou um pouquinho isso. Não jogou responsabilidade para os caras. Ele até falou isso que, né, dentro da proposta que a gente tentou no primeiro tempo, o time estava conseguindo entregar. Mas ocorreram algumas perdas de situações que não estavam previstas. Então, eu não sei exatamente o termo que ele usou, mas ele falou uma coisa nesse sentido. Então, acho que faz muita falta você perder gol em partida que, se o seu adversário tiver duas, três oportunidades, em alguma vai acabar marcando. Então, eu acho que essa semana ele vai ter mais tempo para conseguir trabalhar. Se tudo der certo aí, já usar melhor poder usar talvez o Ismael, já poder usar um pouquinho mais o Fabrício, não vou arriscar o sobrenome dele, que ele tem 15, né? Ismael não, meu filho. Você pegou o profeta errado. Ele é o Isaac. Ah, Isaac. O Jacó. Você de Bíblia tá sabendo nada. É, desculpa. Mas o Isaac já vai poder usar. Ele vai poder usar o Isaac, se tudo der certo, talvez o Ademir também voltar. E aí já joga com o Sport, pelo menos com peças mais qualificadas para o ataque. Isso já vai fazer uma puta diferença. E o Berrio a gente não sabe, né? Porque o Berrio. Eu vou falar dele até porque. É, porque eu não sei qual condição física ele chega, não sei se ele já está treinando, não sei. Anunciou a contratação, ele estava num avião, não sei se ele estava vindo para cá, se está viajando para outro canto, que não apareceu aqui, sei lá se já apareceu aqui em BH. A gente não entende muito bem essas coisas. Ah, ainda mas... não, o América mostra aquelas fotinhas do cara apertando a mão do Decessar na apresentação, né? Isso não teve dele ainda. Não, a gente acha que é só 1º de agosto, porque a janela lá tem até aquela questão de data e tal. Mas já podia treinar, né? Amigo. Não, mas... Nós estávamos no time do Emirados. É... Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro. Salve, Decadentes. Tabira vos abraça. Hoje é só escutar, pois não tem como comentar uma coisa que os caras não querem. Não querem vencer. Não querem ajudar o América, ainda vem com desculpa de evolução. O Marcão está falando aqui, belo cavanhaque. O Lucas está aí dando os parabéns pelo cavanhaque. Clodovil. O Marcos Graça, não tem um treineiro que faça o time ganhar do Alt MG. Que desgrama, tá difícil. O Bruno Marcos está perguntando aqui se estamos otimistas, ou vamos falar isso no final do programa, com a permanência do Coelho. O Cuba Knights, foi um jogo que o América não mereceu perder. Juninho, infelizmente, nunca emplacou. Eu acho que nem se ele for pro Detran, ele aprende a emplacar, mas enfim. O dia que o Juninho sair do América, velho, eu vou ficar bêbado. Sacou? Olha, então vai demorar, porque acabou de virar diretor de futebol depois que ele aposentar. Cara, perfil ele tem, né? Porque é parecido com o DC Sardes. O Geraldo tá perguntando aqui, boa noite, Jair. E o Clube Empresa vai chegar? Chegasse dois zagueiros semana que vem? Geraldo, Clube Empresa, isso aí já está virando lenda, viu? Já deram um prazo aí e tal, mas estou sabendo notícia, não. E zagueiro também não, até onde eu sei, não tem zagueiro para chegar, não. Só se for um caso tipo o Berrio aí, que foi abaixo do radar aí. O Flávio Azevedo, o ataque será Berrio e Fabrício. Berrio, jogador de beirada, e Fabrício, artilheiro nato. Aos poucos, o Mancini vai tirar os jogadores ruins e fora de forma. Mancini é treinador raiz. Permaneceremos na A. Boa, o Pedro Prats. Desculpa, eu concordo com o Flávio. E esse Fabrício aí, bicho, ele tem jeitão de centroavante, cara. Ele tem jeitão que vai fazer gol. Não sei. Tem mesmo. Pedro Prats. Parece que o time treme quando vê a cachorrada. Nós já vimos, gente, 5 anos de freguesia, muita freguesia, tá? Desculpa falar isso, mas tá foda. Eu tô tão puto quanto todo mundo, mas... Puta, se fosse o contrário, era muito freguesia. Eu não sei vocês, mas até as gozações foram pequenas. Acho que a cachorrada tá tão acostumada... Tá tão acostumada a bater na gente, cara, que eles... Um ou outro idiota que comentou... É, tá foda. Tá foda. Nós estamos numa situação que tá horroroso. Rodolfo vai matar a gente de raiva? Não, já está matando a gente de raiva e não é de agora. Já tem um bom tempo. A torcida diminuiu uns 10% de tanta gente que morreu de raiva por conta dele já. Pior que é. O Murilo Mancini falou que algumas mudanças foram por questão de desgaste físico. Sim, com certeza. Ficou bem na cara. O Pedro Prats está falando que o Zé Vitor foi uma grata surpresa. Eu acho que fez um bom jogo, sim, mesmo considerando as variáveis envolvidas, primeiro jogo profissional, não sei o quê, a idade dele, eu acho que no final fez um bom jogo. Adolfo, nosso parceiro também, Mancini tem uma visão sem viés, está conhecendo os jogadores, experimentando. Ele deve tentar os 3 zagueiros mesmo, técnico de A não tem que dar bola para tabu mesmo, tem que ganhar. O Cristiano está lembrando aqui do Ademir. Deixou de ser vendido para ajudar, entre aspas, na Série A. Vai levar esse banho-maria até acabar o campeonato e vamos sair com as mãos abanando. Parece que ele foi uma lesão séria mesmo, ao que tudo indica. Nosso departamento médico é que nem lento, né? Porque ele tava... ele tava correndo até machucar. Tipo assim, ele não tava, por incrível que pareça, ele não tava fazendo corpo mole, não. Era o nosso principal jogador de ataque. Era o nosso principal jogador. Eu também acho que nem ele fez banho-maria, nem o DM. Eu acho que o nosso DM é meio lento para recuperar. Desculpa, galera. Se for pra falar em banho-maria, quem tá fazendo banho-maria é o Bruno Nazário. Esse sim tá fazendo banho-maria. Total, esse tá mesmo. Que Tá é isso? fazendo número em campo. O cara veio a peso de, não sei, valores e tal, mas veio com uma contratação. Demorou não sei quanto tempo pra chegar. É o cara e tal. Porra, joga nada o cara. Não joga nada. Quer dizer, não está jogando nada, né? né? O Marcelo Consolado, nosso parceiro aí. Boa noite, Letos. Achei a ideia do Mancini boa. Gostaria de ter visto o Baloro subindo para a posição do Nazário e o Zé entrando no meio. Esperando, sinceramente, que esse Isaac mude o nosso meio, o nosso Ismael, como diz o Lucas aí. Desculpa já. Sobre a questão de Isaac ou Ismael, todos dois estão na Bíblia. Então, sim, o Lucas entende Bíblia. Eu sei que não entende piada. Continua aí a hora do coelho. Você contratou advogado, Lucas? O que que é? Defensoria Você tá. Pública, que ele está fazendo de É, né? graça. Sei. Você Muito contratou obrigado, advogado Thales. de peso, né? Tá certo. Se colocar os três zagueiros, com o Zé e o Sabino na frente da zaga e adiantar o Valora, pode dar certo. Eu também gosto dessa ideia. Não, acho uma ideia ruim, não. O Rogério Federman. Jogar com três zagueiros precisamos, mas com Bauerman saindo da defesa para jogar no ataque e depois sair correndo atrás do atacante que fez o gol, perdemos a chance do 0x0. Matheus Borges, boa noite. Zé Ricardo deve ficar no banco, ele e o Gustavo, acho que é uma interrogação, né? E o Alisson Santos está aqui dando um salve, salve. Está falando que hoje mandou todo mundo a aquele lugar que ficou até mais calmo. Questionamento do Matheus aí, gente. E aí, Zé Ricardo e Gustavo no banco, o que vocês pensam disso aí? Diz você, Thales. Ô, Jário, o Zé Ricardo, ele tá bem perdido com o Mancini, né, cara? Ele não tá fazendo aquelas apresentações que a gente tá acostumado a ver com ele. Mas de longe é o nosso melhor marcador. Ainda prefiro, de coração, eu queria uma sequência com o Sabino. Eu queria ver o Sabino jogando. Sobre o Gustavo, cara, que eu não vou chamar de Gustavo, sobre o Gustavinho, tem alguma coisa errada aí, velho? Que o cara sempre entra bem, sempre entrou bem. De uns tempos pra cá, nem entrando ele tá, cara. Então tem trem muito errado aí. Já falaram que o. Ô, Decabits, vocês têm seus Decabits aí? Pera aí. Fica na sua aí. Olha Esqueci. aí, cara. Para quem não tem acompanhado, o Felipe tem feito os Decabits, são aí vídeos diários mais curtos aí, comentando o Dia do América e tal. Então acompanha aí, tá sempre legal. Apesar do Thales aí tá dando uma cutucada no vizinho dele de baixo, né? No vizinho dele, não, de lá. Ah, sei lá. Essa, o Aqui. Thales é o maior fã da ideia, então. É o boboca. Eu sei que gosta de. Você é igual que as velhas do interior que gosta de ficar futricando os outros. A futrica é a base da audiência, rapaz. Tem que entender isso aí. Por falar em futrica, então, e audiência, teve um que saiu daqui e foi fazer live agora, né? Começou com videozinho, porque agora tá fazendo até live. Ah, meu Deus do céu, eu sou demais desses spin-offs, nossa. Daqui a pouco o Clodovil comenta alguma coisa aí. Mas Clodovil do mas Castelo. eu desconfio que o Gustavinho deve estar treinando é bastante mal, porque pela entrevista do Mancini, ele falou que aquele que tiver, ele não tem, para ele não tem pior não, se o jogador for da base, estiver treinando bem, vai jogar. É por isso que ele colocou o Zé Vitor, por isso que ele tá colocando o Carlos Alberto. Então, eu tendo a pensar que o Gustavinho tá jogando é porra nenhuma no treinamento, porque ele tá perdendo chance para Juninho, era Toscano. Toscano, Bruno Nazário. Então, assim, ele tá fazendo nada, né? O ponto positivo é que o Mancini, pelo menos, não entrou com o Toscano de novo, né? Acho que Até agora vai ele amarrar viu, o né? banco aí. Acho que até o final do ano acabou para Toscano. Ele já teve a chance dele. Ah, então, ele já jogou a Série A, tá na hora dele voltar pra Série B, Série C. Já realizou o sonho dele. Aposentar. Já realizou o sonho dele, gente. E voltando um pouquinho no jogo aí de quarta-feira, o que vocês acham que aconteceu para uma goleada de 4x0? a gente pagou o preço de ter peça fraca no time. A gente, é igual a gente falar, a gente ganhou dois jogos e a gente falava, pô, ganhamos dois jogos, mas todo mundo fala, bom, o Toscano não devia estar ali, o Rodolfo não devia estar ali, o zagueiro não pode ser Anderson e Bauer, irmão. A gente ia falando, e foi um jogo que aconteceu de aí todo mundo, no primeiro tempo lá o Anderson bate cabeça com o Bauer, deixaram um cara livre ali para finalizar, o que foi o Ederson, e aí no segundo tempo aí desandou tudo, né, porque aí o Felipe Azevedo também errou, não conseguiu recompor o lance do primeiro gol deles, o Rodolfo não recompôs nada no segundo tempo, o Toscano foi nulo, e aí o Fortaleza, que tem um time que joga para frente e vai criando o que dá, deitou e rolou, né? A gente não tinha meio de campo, nosso meio de campo é basicamente só o Valor e o Zé Ricardo tentando fazer alguma coisa e não deu, né? O esquema deles ali com três, com cinco meio-campistas engoliu eles. E aí, lembrando que a gente teve uma prévia disso no jogo contra o Bahia, que nós tomamos dois gols em cinco minutos. Em falhas defensivas. Mas você, né? Você mesmo escreveu lá no nosso grupo do WhatsApp, a nossa média de idade, se não me engano, era mais de 30 anos no jogo contra o Fortaleza. Não 31 dá, cara. E meio. Não dá para uma Série A, você tem uma média de idade de 31 anos e meio. Não dá. Muito mais jogando gente... contra um Fortaleza cheio de menino. O cara que fez gol na gente tinha 20 anos. Não, e assim, são jogadores que, igual o Eduardo, que é o lateral direito, ele é um avanço se for comparar com o Diego Ferreira, mas ele nunca foi de marcar. É aquela história, eu fui participar lá da live com o pessoal do Fortaleza. Eu disse, pô, vocês estão felizes com o Eduardo aí? Porque aqui ele era péssimo, o torcedor Fortaleza odiava ele, porque ele não marca ninguém. Eu falei assim, olha, cara, se vocês dizem que estava jogando aqui antes, ele é um avanço. Só pra você ter uma ideia da situação que a gente estava no lateral direito. Aí eu falei, eles entenderam a questão, né? Mas assim, ele é ruim de marcação. A gente está vendo isso, né? É uma avenida ali que... É, um problema que... A questão é que o Diego Ferreira... É o reserva dele. Pior ainda. E é por isso que nós temos que ir para uma formação de três zagueiros, cara. Ele é uma avenida, mas é uma avenida que produz ofensivamente, né? O Diego Ferreira é uma avenida que também que não consegue produzir ofensivamente. Então, a diferença é essa. Aí numa lateral a gente mete um Alan Ruschel. Olha que beleza. Porra, velho. E olha que. Entendeu? E acho que foi a melhor partida dele pelo América. Foi uma partida ok. Não foi uma partida boa. Foi a melhor partida dele. Foi a partida que ele errou menos. Diga-se passando, o que ele errou foi só no lance do gol ali, que ele meio que acompanhou o Hulk por trás e não fez nada, né? Faltou o ser o Chiellini, né? Quando o cara ia passar dele, o Chiellini hoje ali no finalzinho. O cara ia, claro, o cara não quis nem saber, ó. Puxou o cara pelo cangote aqui, tomou amarelo e acabou. Não teve gol. Aí o Alan Ruschel vai lá, acompanhando ele no trotezinho ali por trás e sem fazer nada, né? Então, eu só vou defender pelo comentário que a culpa, ele fala que o Bauer vai pro ataque e volta deixando o atacante livre. Quem sai do atacante é o Juninho. O Juninho que tá lá com o Borreiro, e aí quando a bola tá ali pelo meio com o Zavarino, o Juninho sai dele pra tentar fechar o passe, né? Não fecha o passe, o cara consegue achar ali o cara livre, é o Bauer que tá voltando realmente de trote, mas tava voltando sem ninguém. Porque no lado dele não tinha ninguém voltando, né? Ele só assiste, você é puta que pariu. Agora vai a culpa dele. É aquele tipo de jogador de pelada, né? Você tá ali no cara, se você não quer marcar, você sai fora, o cara vai ficar perto de outro cara e a culpa cai no outro, né? Foi basicamente isso que o Juninho fez ali no lance. Pois é por isso que não adianta, gente. A gente reclama aí, mas dá pra jogar uma Série A impunemente com Anderson, com Alan Ruschel, com Juninho, com Toscano, é forçar muita amizade, né? E tanto que, assim, a gente ganhou dois jogos, a gente fez uma ótima partida contra o Bahia, da maneira geral, que é tipo assim, aquele jogo que é meio que o jogo da vida dos caras, né? Contra o Santos, a gente ganhou, mas foi um jogo que a gente, assim, jogou meio que no limite defensivamente, foi o jogo da vida do Cavicchioli, né? Não dá para depender disso todas as rodadas. Então, contra o Fortaleza, os caras caem 10% de produção ali, taca. Contra o Atlético, os caras também não estão 100% ali, não conseguem produzir uma coisa diferente ofensivamente, e você tem uma zaga ineficiente, taca de novo. Então, assim, os caras têm que estar sempre no limite. O Mancini tem que sempre identificar as melhores oportunidades ali, e tem que se qualificar mais também. Tipo assim, já veio ali o Berrio, já veio o Isaac. Veio o Ismael, veio o Fabrício. Estão tentando trazer para frente, mas preciso de trazer um outro meio-campo também. Não dá para a gente contar com o Toscano, eventualmente, em algum momento. Zagueiro, tem que trazer mais um zagueiro. Não dá para a gente contar com o Anderson de jeito nenhum. Né? Talvez até o Ricardo Silva. Para o próximo jogo, para mim, já poderia estar com o Ricardo Silva. Que fez uma partida ok contra o Atlético. Eu acho que eu devo falar assim, tanto o Bauman quanto o Eduardo Silva, quanto o Ricardo Silva, foram bem no contra o Atlético. O gol, assim, não é tanta culpa deles, né? O gol é o Rocha, que não acompanha o Hulk. Aí depois tá o Savarino lá, até tá cercado, mas aí o Juninho deixa o Borreiro livre, né? E aí a gente pagou o preço, né? O cara conseguiu achar o passe e acabou. Passou até debaixo das pernas do Ricardo Silva, né? Um pouco no azar ali também, né? Então, acho que vai ali, né? Mas a gente tá pagando o preço da montagem ruim de elenco, né? A esperança que o Andy que tem de cor fora do radar é que o Mancini falou que vai chegar mais gente essa semana agora, né? Pois na entrevista ele fala, que chegou lá já dois, né, essa semana, e que na próxima vai chegar mais, vão chegar mais jogadores. Então, não, mas ele falou mais jogadores, então assim, mesmo que o Berrio chegue, como foi no plural, deve chegar mais um aí, né? E aí espero que seja um zagueiro, né? Essa semana eu fiz um levantamento do próprio site do América, quer dizer, fonte mais do que oficial, com esses três caras que chegaram essa semana. Isaac, Fabrício Daniel e Berrio. Berrio não chegou ainda, mas está anunciado. Nosso grupo agora tem 41 jogadores. Sendo 5 goleiros. 8 laterais, 5 zagueiros, 12 volante e meia e 11 atacantes. Sem discutir qualidade, hein? Tá meio desequilibrado isso aí, não tá não? Sem discutir qualidade. Ô, Jair, mas você não tá acha que errado. Talvez tem jogadores que estão ali que estão no esquema de dividir função com o sub-20, porque, por exemplo, de goleiro eles estão contando com o Robson, de meio campo eles estão contando com o Lucas Gabriel, então acho que... Talvez tenha o Ademir, tem o Cauê, então tem uns caras aí que talvez, assim, tem uns que não se justificam de dar fim neles, para tentar um outro destino, tipo o Léo Passos, o Leandro Carvalho tá lá no site ainda, Ian Sassi, que não deu nada. Mas tem uns caras que eu acho que também estão dividindo com o sub-20. Tá, mas desses caras aí, o único que não jogou ainda na Série A foi o Lucas Gabriel e o Lucas Luan. Entendo. Tem mais. Cauê também acho que não jogou, não. O Cauê jogou. Cauê jogou. Carlos Alberto jogou. Luiz Fernando não jogou. Não, da base que eu tô falando. Ah, da base, desculpa. Que tá com o sub-20, né? Então o Robson, Lucas Luan, Lucas Gabriel... E só. Quer dizer, três caras. E de goleiro, tal, tem esse, o Robson e o Léo. O Léo Lang, eu acho que. O Léo Lang, de fato, é um sócio VIP, né? Vai. Né? Do goleiro nós temos. Só que a categoria de sócio dele. A categoria de sócio dele não tem garantido ver o jogo do banco de reserva, porque geralmente ele não é relacionado. Mas garante ele poder treinar, usar as acomodações do CT. Não tem lógica, cara. Não tem lógica agora, você ter um grupo de CNA com 41 jogadores. Só sobre essa questão de goleiro aí que o Lucas levantou e sobre a questão de ser escalado, para mim, por enquanto, o Mancini já está ganhando ponto comigo só dele colocar o Jori como segunda opção de goleiro e não aquele frangueiro, aquele Ayrton. Só isso aí já ganhou ponto comigo. Pois e o Jori quer crescer também, né? Eu não consigo entender, gente. O povo reclama tanto, a diretoria reclama tanto de dinheiro e tal, e forma um grupo de 41 que nós estamos na 11ª rodada da Série A e a esperança é chegar alguém, a esperança nós, é chegar nós falamos, alguém. Nos programas passados aí, nós falamos sobre isso, sobre a questão de montagem de elenco, tá totalmente errada. Tá esperando o quê? Não adianta você ter 8 laterais, sendo que você não consegue tirar 2 desses aí que prestam. Sacou? E você, o problema não é só ter os 8 laterais, o problema é você estar pagando salário para esses 8 laterais. Vamos supor aí que a média seja 20 mil. É 160 conto, neguinho, que você está pagando ali, ué. 160 conto, você não traz um lateral bom, não? Traz, aí. Pois sacou? É. Essa é a conta simples, aí. E, ô, perguntar, você conhece o trabalho de Hélio Lanza e Rafael Diniz? Não. É um, o Hélio Lanza, supervisor de futebol, e Rafael Diniz, gerente de futebol. Eu nem sabia que a gente tinha esses caras hoje. Deve ser da base. Trabalhando, né? Junto com... Não, tá aqui no futebol profissional. Tá no profissional. Que é isso, faço a mínima ideia de que nunca, nunca nem vi a lata do cara. Talvez vieram como assim, não? Não sei qual é a função dele. Não sei. Ah, e nós temos também aí o glorioso Felipe Marques e o Michael Padilha, que são analistas de mercado, né? E analistas de desempenho. Esses aí a gente tem que cobrar mais do que o Desestato. Esses aí... Esse deve ser analista de mercado. Não, meu pai também, gente, é analista de mercado. Sabe como é que meu pai é analista de mercado? Meu pai vai no EPA, no Supernosso, no BH e no Verde Mar e vê qual que é o preço do óleo de soja. Deve ser isso aí que é o analista de mercado, essas porra. Gente, eu nem boto culpa em analista de mercado. Não adianta ter analista de mercado se quem contrata de verdade não ouve. Sincero, não tô tirando deles da reta, não, tá? Eu fico imaginando o cara, assim, analista de mercado. O cara vai lá com a lista de 5 nomes para reforçar a lateral esquerda. Aí chega o Lisca, eu quero meu afilhado ali, o Manrucho. Ele que funciona. Aí o cara joga a mesa pro Alves. Essa semana mesmo do Ceni aí, justamente quando eles desempenham do Flamengo. Entendeu? O cara fala assim, eu dou 5 nomes europeus pro cara. O cara quer 5 nomes do Fortaleza. Então, eu não duvido nada de que nos finalmente seja exatamente assim, entendeu? Imagina se ele chegou pro não sei quem que era, se tinha, pro Salão na época, né? Aqui, ó, tem um cara aqui, ó, Iago Pikachu, o contrato tá acabando, tá? Aí vem o Lisca, que Iago Pikachu? Ian Sassi, rapaz, tá ali dando sopa, que analista de mercado bosta. Pois mesmo. É, cara, aí, pois o cara, é. Nossa, bicho, é complicado. A gente precisa do Pikachu, não. Vamos buscar ali o Bruno Nazário, o Juninho Valora. Vamos trazer o Alan Rocha. Vamos trazer. Cara. O Eduardo, né? Já que é o Pikachu da minha. O Leandro Carvalho, o Leandro Cachaça, ele veio porque nós fomos atrás do Bruno Rodrigues. Tomamos o golpe da caneta bic do Bruno Rodrigues. Você entendeu? E. Ah, não deu pra ver. Vem esse cara. Porra, velho, e aí vocês vêm falar comigo de análise de desempenho? Não tem análise de desempenho nenhuma, não, bicho. É, se não deu um, é fulano, se não deu... Porra, me ajuda aí, pô. Sabe? Não é assim que funciona. Jogado fora, né? Dinheiro jogado fora, pô. Não, pior do que dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora. Porque até... Nós estamos com esse grupo aí na 11ª rodada do brasileiro, cara. Você entendeu? Então... O tempo urge, meu filho, não tem jeito, não. O Fabiano Soares está aqui falando, boa noite a todos, vocês são 10, abraço. Se Deus quiser, vamos continuar a primeira divisão. O Flávio Azevedo está curtindo o G16, ainda estamos fora do rebaixamento. O Alisson Fernandes dizendo verdades. Na dúvida, se o Thales falou, eu discordo. O Marcos Graça está aqui falando que o Alisson na live de ontem ficou quase uma hora falando sem abrir a transmissão. Quase uma hora falando para ninguém, até que ele percebeu que ele não tinha iniciado a transmissão. Esse aí perdeu a decadência mesmo. Gente, isso é pior do que eu que falo com o microfone fechado, mas pelo menos a imagem está aqui, né? Não, e outra coisa, se você tiver com o microfone fechado, aí tem 3 aqui para falar. Agora, se você faz uma live individualista... Eu tô imaginando de fazer uma live... Com 0 espectadores lá, uma hora. Pô, ninguém vai vir hoje. Vocês estão falando, mas olha aqui, ó. Tá escutando a gente, ó. É, tá falando que esse Rafael Diniz, eu quero auxiliar do Brax e tapou o buraco na saída dele, não? Não sei, cara. Se foi, não fez nada. Só ficou jogando o oficial lá no celular, no computador, no período de vacância aí. Na sede vacante. Vamos continuar, puxar aqui. O Alisson Santos perguntando do Gustavinho, a gente já comentou um pouquinho sobre ele. O Bernardo Moreira está falando que esse Maico Analista tem muito nome na CBF. E o Murilo comentando que o erro começa com quem trouxe Léo Passe e Lohan com um contrato de 2 temporadas ou mais. Outras Léo verdades. Passos com 3? Craque! Craque Léo Passos. Gente, já que nós estamos falando de contratação, Berrio. Berrio está chegando com um salário de quase 200 mil reais. E eu vou dizer, não consigo cravar se vai ser bom, se vai ser ruim. Sinceramente, não consigo cravar isso. Mas fato é, nosso dirigente, de fato, que é o Salum, né? Alencar, gosto muito de você, mas quem fala aí sempre é o Salum. E você mesmo é um que vive falando que o Salum é que trata do futebol. Então, eu vou tratar o Salum como responsável aí. O Salum vive falando que contratar na América do Sul é aventura. Que o América não faz aventura, que é contratar na América do Sul é aventura. Mas o Berrio está na Arábia, não? Não. É, mas é colombiano, pô, palhaço. Aí, vou perguntar para vocês. Contratar um sujeito que tem 2 anos que não... Que tem bola, mas que tem 2 anos que não joga. Não é aventura, não. Para mim, é a própria definição de aventura, né, não? E uma péssima aventura, né? A gente não sabe, mas tem toda a cara, não, né? Não, assim, se você quer se aventurar no mercado sul-americano, com o salário que você está pagando no Berrio, você traz mais jogadores e talvez você consiga montar um elenco melhor do que você trazer um cara, uma aposta só. O Berrio, na idade dele, ser uma aposta e ganhando alto, isso está me cheirando muito aí um Guilherme da vida, um Leandro Donizete, sacou? É isso que parece que tá cheirando esses caras aí. Não, e tem que ver tomara que eu e você, e nós estejamos errados, e esse cara deslancha jogar bem na América, não deixa na Série A. Mas pelo histórico dele, não. Ô, Databits, fica quieto aí, deixa eu falar agora. 2019 ele fez 4 jogos, cara. Ele passou mais da metade do tempo dele no Flamengo, no DM. É, a questão é essa, né? Se a gente tivesse trazendo o Berrio, que jogou no Atlético Nacional, aí era uma baita de uma contratação, porque lá ele ia muito, muito bem como atacante de beirada, né? Só que realmente quando o Flamengo ele não conseguiu jogar, até porque ficou machucado muito tempo. Resta saber se já resolveu os problemas de lesões, né? Porque ele não tinha tanto problema de lesão antes, né, do período do Flamengo. E com a gana que ele vai vir, né? Porque se ele realmente vier com vontade aí e conseguir recuperar o futebol que o levou ao Flamengo, aí seria uma baita contratação comparado que os atacantes que a gente trazia antes era Felipe Augusto, Léo Passos, o Lohan, que a gente trouxe, ainda estendeu o contrato dessa bosta, que não sabe nem por que serve, né? Então, e, assim. Tem duas coisas, né? Primeiro, qual que é a nacionalidade do Berrio? É colombiano, né? 2016, qual que foi o nosso reforço internacional? Loboa. Que é? Então, colombiano também. Então, acho que a gente está tentando repetir alguma coisa nesse sentido. Então, aqueles cheques de 2016, já veio o colombiano reforço de 200 mil do Alencar, né? Assim, e não sei, Lucas, parece ser uma mistura de Loboa com Guilherme, porque o cara está não sei quantos anos sem jogar, e agora o negócio, você vai nas redes sociais do cara, o cara está fazendo musculação, personal trainer, o caralho é 4. Sei e lá. E também a média de gols dele não é nada convidativa, né? Esses nossos analistas de desempenho aí não devem ter recomendado. Não, mas aí é padrão América. A média dele de gols é baixa, é padrão América. Aí fez certinho. É a regra. O que eu falo. Que me digam em que mundo o analista de desempenho indicaria o Berrio. Não indica, cara. Não indica. Um cara igual o Berrio, ele está fora do universo de análise, do análise de desempenho. Porque o cara está há muito tempo sem jogar, entendeu? O cara teve um histórico de lesão alto. Então, esse tipo de sujeito, ele já saiu do escopo de análise. Ele é uma aposta. Pode dar certo. Deveria ser trago para o Campeonato Mineiro, né? Não é? Assim... Se tivesse até no... período dele de início de temporada, era até melhor. Eu acho que é uma aposta melhor que o Lobo, no sentido que o Lobo, antes do América, não tinha jogado em lugar nenhum que prestasse e não tinha tido destaque, né? Ali foi uma aventura bem maior. Esse é um jogador que chegou a ter um auge, chegou a ter certa produtividade. Não é um artilheiro, até porque jogava pela beirada, né? Mas ainda assim, com gol a cada 3, 4 jogos, que era a média dele para o Atlético Nacional, né? Tá melhor do que os nossos, né? Fazem um gol a cada 10, 15 jogos, né? Então, vamos ver, né? Ele teve futebol, só que tá um tempão parado. Eu não sei que tipo de lesão que ele sofreu, né? Se são lesões que foram... deu um puto de um azar nesse período, ou se realmente ele virou um Guilherme da vida, né? Vamos ver, né? Agora que é um investimento caro a se julgar que a gente já tem uma folha salarial onerosa por conta de um tanto de Zé Bosta que a gente tem encostado lá no elenco, né? Aí esse gastar 200 mil dele não seria um problema se a gente já não estivesse gastando sei lá quanto em Lohan, Léo Passos, Toscano, Felipe Augusto, Alan Ruschel. Acho que se somar... tá no Cruzeiro, meu bebê. Ah, eu fui falar do Felipe Azevedo, que é ruim, quase igual. Pois é, isso é que complica, né? Vamos para Bale Colatina? Eu acho que Fortaleza pode só Colatina mesmo. Vamos para Bale Colatina, que daqui a pouco vem a diversão, o esporte especializado. Fortaleza, vamos para Colatina e Colatina? Colatina e menos Silvio. Colatina. Vou começar com Bala para a gente começar com passar raiva. Bala da galera, tivemos aí uma quase unanimidade. Ninguém com 84,3%, seguido de Carlos Alberto com 9,8% e Zé Ricardo com 5,9%. Já vou direto, para mim é ninguém. Thales? Ninguém. Não tem jeito de eleger ninguém para Bala nesse jogo, não. Felipe? Ninguém. Lucas? Mas sem chance, zero, ninguém. Não teve ninguém que fez um jogo. A gente tenta votar nos melhores, mas nesse jogo não teve. A gente teve realmente um pouquinho o Carlos Alberto, um pouquinho o Zé Ricardo, mas não que valha votar neles, não. E o goleada de 4-0 não pode ter Bala, é complicado. Colatina. Bom, eleição aí também, uma ampla maioria, 50% votaram na diretoria como Colatina do jogo, seguido de Anderson com 31,7%, Wagner Mancini com 10% e Bauerman com 8,3%. Lucas? Eu acho que da mesma forma que teve ninguém pro Bala, podia ter um todo mundo pro Colatina, né? Porque foi complicado, mas pelo conjunto da obra, de tudo, como foi um desastre completo, desde de atuações de jogadores, passando por técnico, por tudo, eu vou de diretoria, porque simboliza tamanho do desastre que é você tomar de 4 Fortaleza. Isso aí. Felipe? Eu vou de Anderson. Para mim, ainda de todos, foi o pior. Tanto que ele sobrou e conseguiu perder vaga para um menino que nunca tinha jogado num jogo profissional, né? A gente vai um pouco para cima disso. Bom voto. Thales? Acompanhe o DataBeat aí. Anderson, né? Não, cara, eu vou na linha do Lucas também, que, na verdade, para representar o todo mundo aí, representar o conjunto da obra, a gente perdeu para o Fortaleza por falta de banco, por falta de vontade, por uma série de coisas que vem acontecendo. Então, para mim, eu vou na diretoria. Nosso Colatino aí vai para a diretoria. Representada desde do último lado, do maior até todo mundo que tem direito de mandar alguma coisa nesse clube. Bom, vamos então para Bala do jogo contra a Cachorrada. Também demos a opção aí. Quem ganhou foi Ricardo Silva com 36%. Reconhecimento do bom jogo que foi feito aí. Seguido de ninguém com 30%. Carlos Alberto com 24% e Eduardo com 10%. Thales? Cara, eu vou de Carlos Alberto. Menino, ele fez gol. Lutou pra cacete. Eu vou de Carlos Alberto. Não senti o peso de um clássico. Eu vou de Carlos Alberto. Era o único lúcido ali na frente. Gostei, gostei. Felipe? Eu vou de Carlos Alberto também. Eu achei que... Ele sentiu menos que o Rodolfo essa partida. Foi pra cima, encarou os zagueiros, tentou. E teria feito gol se o Rodolfo não prestasse até pra conseguir desviar um passo do zagueiro pra dar um impedimento lá no lance, né? Nem para esse ele conseguiu, viu? Ele conseguiu dar uma panturrilhada na bola, que aí a bola já ia no Casalberto de qualquer jeito, né? Então. Só para atrapalhar. É. Se não pega nele ali, era passe da zaga, o gol tinha valido, né? Então. É. Lucas. Não, é complicado, viu? Mas eu vou de Carlos Alberto, porque poderia ter dado alguma coisa diferente caso tivesse valido o gol dele, né? Então, pelo menos ele fez a finalização certa, deu azar, está um pouquinho impedido. É, Carlos Alberto ganhou, acho que o Ricardo Silva fez uma grande partida, assim, não espera. Depois da última partida dele, que foi horrorosa, fez uma boa partida, acho que tem que continuar na zaga. Anderson não tem que voltar, né? Antes tinha que sair do América. Eu também acho. Eu acho que não tinha que voltar no CT, para ser exato. Quanto mais na zaga. Eu vou no caso do Alberto também. Vocês falaram, teve vontade, não sentiu. E jogador que não sente quanto a cachorrada, eu gosto. Porque já está com a semente correta já. Para quem sabe um dia a gente largar essa freguesia de lado. Colatina do jogo de ontem. Bom, colatina da galera vai para Bruno Nazário, 41,4%. Temos um empate técnico na segunda posição entre Wagner Mancini e Rodolfo. E Alan Ruschel em quarto lugar com 10,3%. Felipe. Ah, eu vou de Gordolfo. Para mim, a inoperância dele mata ali o esquema do Mancini. E ainda, pelas palavras do Mancini, né? A gente entrou para ele fazer uma coisa e ele fez outra. Então, assim, é muita incompetência, muita falta de nível, assim. Acho que ele serve mesmo só para ser influencer de hambúrguer no Instagram, né? Então. Influencer de hambúrguer, que triste fim. Lucas. Vou de Rodolfo também, porque, cara, assim, que decepção, viu? Eu já não tinha tanta esperança mesmo que ele fosse um craque na Série A, mas que ele fosse passar tão desapercebido assim, realmente é triste. Isso aí. Thales. Eu vou usar a palavra do Lucas, decepção. E a minha decepção é Bruno Nazário. Eu voto nele. Bruno Nazário, eu queria saber, nós já tentamos todas as posições possíveis para ele no ataque. Ele já foi centralizado, já foi nas pontas, já foi para o meio na frente, já foi para o meio no meio, né? Já ficou ali meio de segundo volante ali. Então, não sei onde que ele vai jogar, não, gente. Ou ele não vai jogar mesmo. Parece que ele não tem vontade, né? Pois é, cara. Parece que falta vontade para ele. Eu acho que bola ele tem. Eu também acho. Vontade. Também acho. Eu acho que assim. Ele, para mim, me passa uma impressão de boleiragem danada. Sabe aquele jogador boleirão, assim, de. Sabe? Eu sou craque da bola e não sei o quê. E vai acontecer para mim. Então, eu nunca vou ficar desempregado numa Série A, né? É. Tipo isso, sabe? Então, o Nazário é um que tá complicado, viu? Tá muito difícil. Achar espaço para ele ali. E nós já tentamos de tudo. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez num 3-5-2, bem treinadinho, talvez ele apareça melhor ali, mais centralizado no 3-5-2, não sei. Mas, porque não adianta, gente. O cara vai ter que jogar com o cara. Ele, Alê, a gente reclama do Juninho. Esses caras toda uma hora vão jogar. Então tem que ver se acha para tirar o melhor desses caras aí. Mas o meu voto vai no Nazário. A questão, o que acho que é pesar para ele é que o Isaac joga ali, né? O Isaac é meio campista, então acho que... É, boa lembrança. Capaz de, quando o Isaac ficar regularizado e com treino aí, capaz dele assumir. Se manter o esquema, o Isaac vai entrar nesse time aí, muito provavelmente no lugar do Nazário, né? E aí acho que acabou para ele, né? Mas aí, se o Isaac continuar jogando com tipo, o Rodolfo lá na frente, ele vai ter que mudar de personagem bíblico para Jesus, porque vai ter que ser um milagre para ele conseguir produzir ofensivamente junto, porque não adianta também. Aí, eu acho que se o Ribamar ficar muito tempo, é capaz do Mancini fazer igual o Renato, improvisar o Isaac de centroavante, mas não colocar o Rodolfo para jogar. O negócio é feio. O negócio é feio. Cara, tá louco, viu? Então tá aí eleitos Balas e Colatinas, né? Vocês querem mais algum comentário aí sobre os jogos da semana? Eu tô ansioso aqui. Você está esperando o esporte especializado com o Lucas? Bom, então, temos espaços especializados aí, Lucas? Temos, então, beleza. Eita, então vamos lá. Cadê? Cadê? Achei. Esportes especializados com Lucas. Bom, como se não bastasse a nossa decepção futebolística, né, com 4-0 no meio da semana, e um 1-0 contra o Atlético, nos esportes especializados não foi muito diferente também, não. Então, vou começar com o futsal, que a gente estava na expectativa de voltar e que dá tudo certo. E aí eu vou fazer uma crítica aqui, tanto para a Federação Mineira de Futsal, quanto para o América, que, cara, acabou o primeiro turno do Metropolitano no ano passado. O América foi campeão no primeiro turno do Metropolitano. Aí esse ano teria o segundo turno do Metropolitano. No site da Federação Mineira, tá como se nem tivesse calendário mais. Então, quem foi divulgando mais ou menos ali como é que seriam os jogos, o Instagram do América foi divulgando que teriam os jogos, e o site do América depois divulgou como notícia ali como que foi no final das contas, né? Só que não divulgou completo, então ficou faltando um tanto de informação. Voltou com o quadrangular da capital 2021, que foi no dia 5, foi na segunda-feira, que o América perdeu de 2-1 para o Minas Sub-17. Então já começou aí. Só que para piorar, o quadrangular só teve esse jogo. Então o único jogo é um quadrangular de duas pontas só, tá faltando as outras duas, para a gente saber. E eu também não entendi direito, não explicaram direito como é que funcionou esse quadrangular. E no site da Federação não tem, no Facebook da Federação não tem, no Instagram da Federação não tem lugar nenhum. Aí, nos jogos do retorno do Metropolitano, a América só teve um jogo também divulgado o resultado no site, que foi contra o Candelária, que a América perdeu de 2-1. Então, já no dia 7. Então, a gente perdeu. E eu não sei exatamente como, não está explicando como é que funciona o regulamento. Alguns times devem ter desistido de participar, devem ser desfeitos depois de 7 meses também do primeiro turno, né? O América foi disputar a final do Metropolitano contra o Minas, né? E nessa que final. Zona. E nessa final a gente comemorou que fomos vice-campeões do Metropolitano. Então a gente não conseguiu ganhar o Minas. Mas dessa vez nós pegamos o Minas o quê? Sub-20? Não, esse foi o Minas principal, né? Assim, pelo menos no papel. Na prática, eu não conheço muito bem a escalação do Minas para saber. Mas então a gente perdeu para o Minas Sub-17 no quadrangular de duas pontas, não sei muito bem. No site não tem nada, não conheço ninguém na federação para perguntar também. A gente perdeu para o Candelária e depois fomos jogar a final contra o Minas e nós somos vice-campeões. A gente não conseguiu bater o Minas no jogo. Por que a gente não monta um time de futsal de YouTube, youtubers, né? Um campeonato metropolitano desse aí, pelo jeito, a gente fica em terceiro, né? Só tem dois disputando. A gente entra, tem o América, tem o Minas normal, Minas Sub-17, o Candelária. E, o Sub-17 a gente não ia aguentar ganhar disso. E tem os outros times que desistiram. Tem a Prefeitura de Itabira, que jogou no primeiro turno, não parecia o jogo no segundo turno. Então foi uma bagunça, né? Também é um esporte que tem muito menos investimento. Meu Deus. Então acho que. Teve um hiato de 6 meses de calendário, então acho que isso complica. Mas, pelo menos isso consta no site da federação, para você disputar o campeonato estadual, você tem que ter passado pelo Metropolitano. O América não foi campeão, mas se classificou para o campeonato estadual, que no site da federação ainda não tem data, e o América também não divulgou se tem, como que vai ser. Aí, quando a gente for tendo informações, a gente vai passando para vocês. Bom, para a gente ter, como se não bastasse a gente ter uma decepção e derrota em clássico na Série A, Brasileirão, a gente foi jogar o feminino contra o Atlético também, nas quartas de finais do Brasileirão Série A2, e o América foi superado, perdeu por 3-1 para o Atlético. Então, as nossas queridas espartanas foram derrotadas nas quartas de finais. E, assim, se não melhorar muito, e obviamente, né, bem como no futebol masculino, no futebol feminino, o time do Atlético também tem mais investimento do que a gente, então reverter esse placar de 3-1, né, conseguir ganhar de 2 gols de diferença para o segundo jogo, não vai ser tarefa fácil. Então, o próximo jogo Vai ser no SESC Venda Nova, no sábado, às 15 horas. Então, no próximo programa, a gente vai ter o resultado da Série A2 também. E aí, para fechar... Ô, Lucas, só falando um pouquinho sobre o futebol feminino, cara. Eu não acompanho futebol feminino e tal, mas parece que o negócio está bem zoneado lá no América, sabe? É uma troca de comando toda hora, troca de treinadora, troca de jogadora. Parece que o nosso time, que ia bem nos campeonatos, parece que ele foi todo desmanchado, foi uma parte para o Cruzeiro, outra parte para o Atlético. É um negócio meio... Se você quer fazer um negócio, toca o trem sério, quer dizer, não é séria a palavra, mas toca um negócio melhor e tal, deixa os caras tudo embora e ficar essa zona do cacete, foda também. É, assim, o que aconteceu, na verdade, aí eu vou dar minha opinião, vou falar bem de dentro, né? O América foi um pioneiro de retomar com o futebol feminino mais organizado dentro dos times da capital. Então a gente detonava nos campeonatos estaduais, né? Só que foi uma determinação, se eu não me engano, da CBF, de todo o time poder disputar alguma competição internacional, se eu não me engano, tem que ter um time feminino também. E quando o Cruzeiro e o Atlético entraram na jogada no futebol feminino, já entraram naturalmente com mais investimento do que a gente. Então a gente já passou a não ser mais, com certeza, 100% protagonista, né? Então, isso seria natural, a gente já não ser soberano no futebol feminino. Mas o que foi muito estranho foi, de fato, essas trocas de comissões, que a gente não entendia, parecia que a pessoa estava fazendo um bom trabalho, de repente é desligada, entra uma outra pessoa que faz um mau trabalho e sai. Aí agora entrou essa terceira que, pelo menos, assim, a América conseguiu passar de fase, a gente pegou agora o Atlético, que é, de fato, um time que tem mais investimento, então não foi tão... Aparentemente, essa comissão que está agora está fazendo um bom trabalho, né? Até o Felipe tem conhecidos que ele já circundearam ali o futebol feminino, então talvez ele possa falar com mais propriedade, mas também não vai entregar o jogo aqui, porque são relações pessoais aí. Mas, assim, teve esse problema, de fato, foi uma temporada bem desorganizada, mas na Série A2 eu não senti isso, pelo menos. E é natural que o elenco mude muito, porque é um esporte amador, vamos colocar assim, né? Então, a maior parte das atletas deve ganhar uma bolsa mínima ali, e às vezes faz uma faculdade, ou tem que ter outra prioridade, e acaba saindo, ou então recebe uma proposta um pouquinho melhor para jogar no Cruzeiro, no Atlético, acaba que perde essas atletas. Então, acho que essa mudança de jogadores, eu acho até que é natural. A questão que tem que ser uma estrutura mais organizada, que seria a comissão técnica, aparentemente estabilizou depois de um furacão de trocas que a gente teve aí recentemente, sem darem muitas explicações do que estava acontecendo, porque aparentemente o trabalho que tinha sido feito estava sendo um bom trabalho. Bom, e para piorar, como se não bastasse... Mas tem pior ainda? Ah, tem. Na verdade, assim, no dia 7, a gente jogou no Mineiro, sub-20, a gente estava perdendo de 1-0 para o Betis, mas não é o Betis de Espanha. De Espanha, é o Betis de Ouro Branco mesmo. A gente começou perdendo de 1-0, mas os meninos do sub-20 viraram para 2-1, inclusive o time estava mesclado, porque a gente jogaria no final de semana pelo Brasileirão sub-20, né? Aí os meninos descansados do jogo do meio de semana, que tinham ganhado de 2-1 do Betis, a gente tomou uma cacetada de 3-1 para o Atlético Paranaense hoje, às 15 horas. Então, o América hoje, do grupo de 20, se classificam 8, o América está em 14º, com uma vitória e 3 derrotas no Brasileirão sub-20, a 4 pontos do próprio Atlético Paranaense, que é o 8º colocado, o primeiro dentro da zona de classificação. Então, Lucas, eu não entendo absolutamente nada de categoria de base, eu sou um mero torcedor, nem sei se eu tenho capacidade de falar alguma coisa, mas a partir do momento que você ganha de 2-1 do Betis, alguma coisa está errada. Você joga com o Betis de Ouro Branco, você tem que meter 4, 5, 6. Isso aí é sem coré-coré. Por estrutura, por tradição. Então, se você meteu 2-1 no Betis, tem trem errado aí, sacou? Minha opinião. Tô de fora. E não só isso, né? A gente já fez um papelão no Brasileirão 17. Obviamente, tiveram todos aqueles problemas de Covid e tal. Mas, assim, já foi já não foi ali uma boa participação, né? Vamos colocar assim. E agora no Brasileirão Sub-20 novamente. No Mineiro Sub-20, tá, até que a gente está invicto até agora. A gente ganhou todos os jogos que a gente disputou. Não jogamos contra o Cruzeiro Atlético ainda. Não. Só assim, mas a gente está fazendo nosso dever de casa. E o que consta é que, de fato, nesse jogo, o O América jogou com... A gente jogou com alguns meninos, com muitas reservas, e alguns meninos, inclusive, do Sub-17, por conta desse jogo que a gente teria no final de semana pelo Brasileirão Sub-20, que o América vai acabar privilegiando mais. Inclusive, o gol da virada foi feito por um moleque que chama Adson, tem 15 anos. Então, assim, eu não, por mais que tenha todos esses problemas, a gente ter ganhado de 2-1 do Betis não foi tão, né, tão absurdo assim, porque o time estava muito desfalcado. E olha, bom, eu não conheço, já falaram nos grupos e tal, mas um moleque de 15 anos que estreia no Sub-20 já e marca um gol, 15 anos, eu acho um bom prospecto, né? Então tem que amarrar o contrato de direito, né? Antes que alguém vem cá e roube da gente. Eu acho que antes de 15 nem tem como fazer contrato, né? Só com 16. Então já tem que amarrar bem, que ele faz 16 daqui a 2 meses. Com 14, você consegue já ter um tipo de contrato já. Então, mas atleta. Aí com 16 você consegue fazer contrato profissional, coisa mais para amarrar melhor, isso. Eu acho. E ele faz aniversário em setembro. Então, assim, tem 2 meses para a gente convencer os pais do menino que tem que ficar. O Flávio Azevedo já comentou aqui, ó, que era o Campeonato Metropolitano 2020, quarto, América perdeu de 2-1 para o Candelária e hoje empatou 0-0 com o Minas. O Minas venceu o Candelária por 6-0, era sub-20, mas o time é muito bom. Os principais jogadores do América estavam lesionados, e Itabira teve jogador irregular, por isso acabaram desistindo. Os caras também, isso, ficaram 7 meses treinando e conseguiram machucar antes de começar a jogar, é sacanagem. É. O José Alves da Guerra está comentando que a culpa do feminino cair de produção é do Paulo Brax, que acabou com uma comissão vencedora e não reforçou a altura. Não dá para culpar. A coordenação do futebol feminino não era do Paulo Brax. Eles têm uma coordenação diferente. Até o cara, coordenador geral do futebol de feminino, ele tem uma trajetória parecida com o Anderson Moreira, só que ele não vingou como treinador, então ele virou gestor no futebol, e ele que está fazendo hoje ele é coordenador do futebol feminino na América. Ele que fez, ele chegou depois da demissão da técnica lá, que deu aquele problema, que foi o Ipatinga, né, a treinadora antiga, uhum. O pessoal ficou meio assim, e aí eles, o que pegou, tipo assim, na hora que estava para fazer o processo de contratação, né? Até era um amigo meu que estava trabalhando na Tailândia, ele voltou para o Brasil por conta da esposa. Ele entregou o currículo dele em termos de título é até bastante bom, ele tem passagem tanto na base quanto no feminino, né? E aí o cara, já conhece ele, falou: ele não conseguiu emprego, né? Perdeu para a antiga treinadora, que era preparadora física do Vasco. E aí ele, com o cara, falou assim: olha, cara, seu currículo é muito bom, foi até o que a gente recebeu era o melhor, só que infelizmente pediram pra gente contratar uma técnica mulher, então a gente não pôde contratar e contratamos ela. Acabou que ela não deu certo, trocaram pela Sanajima Skef e ela tá fazendo um bom trabalho, diferente da outra, mas assim, não dá pra culpar o Brax, são coordenações diferentes. Perfeito. Bom, mais alguma colocação aí, gente? Programa bom. Terça, né? Pois é, aí nós vamos ver como é que a gente vai fazer. Se a gente faz um programa domingo, né? Mas aí não tem jogo até lá. Ou então a gente faz na terça, porque na segunda isso. Tem. Eu voto na terça horas. justamente para a gente bater de frente com outro programa aí de um youtuber atleticano e não ter ninguém do Decadentes lá e eu ficar nessa alegria total. Olha aí a competição. Bom, eu detesto ver o rosto de vocês, do Alisson, do Saci, da turma toda naquele cara lá. Eu detesto. Se tiver assistir que dois para dar moral para vocês, acabou. Nunca mais. Não contem comigo nem para assistir aquela merda. Tá certo. Vamos ver, a princípio na terça-feira mesmo, porque na segunda o jogo é às 8. E vocês vão participar daquela porcaria depois da manhã? Vocês vão colocar o rostinho de vocês? Depois da gente tomar outra sapecada da cachorrada? Depois da gente virar freguês desses, vocês vão colocar o rosto lá? Vão? Não, não é fácil. Suas puta. Por isso que você botou a hashtag Somos Putas, é por isso? Não tem hashtag, não. Você ainda não deu tempo. Tem lá no Instagram, ué. Ah, no foi, Instagram, foi. Tá, foi. Hashtag Somos Putas. Sou puta mesmo. Toma banho, senhor. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Grande abraço. Até mais pra vocês. Valeu, galera. Valeu. Adeus.